Tu sejas bem feliz, deve ter uns 2 anos e pouco. Se bom pra você for, podes partir, amor, e que sejas feliz e muito bem feliz. Que Deus e a natureza, as aves nos seus ninhos, as flores pela estrada, perfume em todos os caminhos. Eu aqui ficarei, por você rezarei todas as tardes ao bater Ave Maria. Que sejas bem feliz, mas leves-me na mente que cresçam suas glórias e minhas lágrimas contente. Se bom pra você for, podes partir, amor, e que sejas feliz e muito bem feliz. Que Deus e a natureza, as aves nos seus ninhos, as flores pela estrada, perfume todos os caminhos. Eu aqui ficarei, por você rezarei todas as tardes ao bater Ave Maria. Que sejas bem feliz, mas leves-me na mente que cresçam suas glórias e as minhas lágrimas contente.